A verdadeira igreja. Humberto Holden. A verdadeira igreja não é como árvore de Natal, sem vida interna, embora com muitos enfeites externos. A verdadeira igreja é como planta viva que, da própria vitalidade intrínseca, produz os seus efeitos. Melhor a mais modesta das plantas vivas com vida própria do que a mais deslumbrante árvore enfeitada com lantejoulas fictícias sem vida verdadeira. Humberto Holden. Profanos e iniciados.